Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim. Agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Fracassos e as vitórias te darei também.